mais uma iniciativa de estímulo às compras no comércio local. Aproveitar a celebração do Dia dos Namorados para mais uma vez criar em Oliveira do Hospital ou afirmar a Oliveira do Hospital como um polo de realização de compras. Para isso lançamos a iniciativa Venha Namorar a Oliveira do Hospital, como quem convida a vir namorar a Oliveira do Hospital neste período. E temos para apresentar, 25 prémios, que em abono da verdade são 25 prémios que o comércio local de Oliveira do Hospital oferece a quem faz compras em Oliveira do Hospital. São 25 prémios que resultam de uma nova forma de relacionamento do comércio local com a ADI e com o município, e é o comércio local é que oferece estes 25 prémios aos seus clientes. Temos para oferecer 12 vouchers correspondentes a 12 jantares românticos para usufruir no Dia dos Namorados, o dia 14 de Fevereiro, e 13 vouchers de saúde, de beleza e bem-estar, portanto, vouchers a descontar em cabeleireiros, em spa, em espaços de estética e beleza. É simples, é comprar, é colocar no documento que atesta a compra o nome e pôr um contacto telefónico ou uma forma de contacto e depositá-lo numa tómbola que estará na Câmara Municipal, que estará agora, a partir de hoje e durante o fim de semana, durante o período da realização da Taça Hugo dos Santos em basquetebol no pavilhão municipal, estará também na Biblioteca Municipal uma outra tómbola para ser colocada o comprovativo da realização de compras em Oliveira do Hospital. Depois será feita a extração dos 12 premiados com jantares românticos e mais os 13 premiados com os vouchers de beleza e bem-estar